10h19 aqui na cidade de Foz do Iguaçu e temos aqui uma comemoração na terra das cataratas, 30 anos do Refúgio Biológico Bela Vista, refúgio que fica ali na Vila Senova, região norte do município de Foz do Iguaçu, às margens do Lago de Itaipu, um espaço mantido por Itaipu Binacional. Eu vou conversar agora com o diretor de coordenação brasileiro de Itaipu, Nelton Friedrich. Bom dia! Bom dia, Guilherme. Prazer muito grande cumprimentá-lo e a todos os ouvintes da CBN, especialmente porque nós estamos vivendo um momento muito rico, que é a comemoração do centenário de Foz, 40 anos de Itaipu, 30 anos de geração. E na data de hoje, né, voltando a 27 de junho de 1984, é o nascimento desse refúgio Bela Vista, que na verdade é um verdadeiro santuário de cuidado, de proteção da natureza, da biodiversidade, de cuidado com a vida, de sensibilização, de educação ambiental. Portanto, é um momento também muito positivo para todos nós, especialmente para a região de Foz do Iguaçu. O que que significa isso para Itaipu, para a cidade de Foz, para o meio ambiente, para a natureza, para o planeta? E vamos voltar especificamente no tempo aí, a este 27 de junho de 1984, porque hoje quem visita o Refúgio Biológico Bela Vista não imagina, por exemplo, que lá em 1984 o panorama era bem diferente. Boa parte desta área onde hoje é o refúgio era uma área degradada, inclusive utilizada como fazenda na década de 80? Exatamente, nós já tínhamos evidentemente não só atividade agrícola muito forte, mas ao mesmo tempo uma área bem colocada, já totalmente desmatada e evidente com alguns componentes até de, não diria de descuido, mas na prática muito de pouco cuidado, né? Aquela prática muito mais sem conservacionismo, né? Então eu diria que um momento riquíssimo de ter se transformado uma área de 1.920 hectares, realmente preservando alguns componentes que ainda existiam de flora e fauna, mas essa recuperação humana e evidentemente também diante de uma operação que vinha se realizando, daquela famosa operação Mimbaquera, que Itaipu brilhantemente constituiu na formação do reservatório, que era o pega-bicho, e que evidente o próprio refúgio acabou tendo nesta operação, principalmente o nascente de todo esse trabalho, muito mais com flora e fauna. Também com relação ao Refúgio Biológico Bela Vista, hoje ele é mais do que apenas uma unidade ambiental, no sentido de se visitar, de se conhecer, de saber um pouco como é o meio ambiente, mas também um importante centro de recuperação de animais. Com certeza, veja a riqueza de um santuário, estou repetindo a palavra santuário, porque é um santuário, em que se celebra a vida animal, vegetal e humana. E, por exemplo, no campo da flora, né? Vamos compreender o significado que tem o refúgio para a própria reconstituição florestal, a extraordinária qualidade, por exemplo, do viveiro, da onde saíram milhões e milhões de árvores que foram plantadas, não só ao redor do reservatório. Não vamos esquecer que a margem esquerda, lado brasileiro, tem 23 milhões de árvores plantadas. E ainda somando, portanto, com a margem direita paraguaia, nós estamos falando de um reservatório que tem entre o que foi plantado, reflorestado, o que foi mantido, e mais as reservas e os refúgios, incluindo Bela Vista. Nós estamos falando de 104 mil hectares de preservação, de área protegida, de cuidado, de faixa de proteção. Isso é inédito em hidrelétricas no mundo inteiro. Por outro lado, além da questão da reconstituição florestal, desse viveiro de altíssima qualidade, da produção de milhares e milhares de mudas anualmente, também se vincula, por exemplo, um trabalho forte do Banco de Germoplasma. Por exemplo, como é que esse cuidado com espécies de flora, como por exemplo o pau-marfim e pé roxo, que estão hoje, né, preservados e cuidados num banco genético, a coleta de sementes. Nós fizemos um convênio com a Unioeste, por exemplo, e são quase 1.400 árvores matrizes, são mães, árvores matrizes de altíssima qualidade, das diferentes variedades de árvores, nos 29 municípios, que hoje você tem uma coleta de sementes, repito, num convênio, por exemplo, até com a universidade. Mas, ao mesmo tempo, ainda nesse campo, a riqueza que foi ter introduzido o viveiro de plantas medicinais. Hoje nós temos não só a produção de plantas medicinais, mas até já um primeiro processamento de plantas medicinais e contribuindo para um programa que hoje está em 29 municípios, que é o Programa de Plantas Medicinais, considerado pelo Ministério da Saúde como referência. Mas aí você vai, poderia citar várias outras extraordinárias iniciativas no campo da flora, mas eu poderia concentrar também um pouco sobre a extraordinária presença do refúgio em todo o universo da fauna. São 410 animais que estão lá no refúgio. Estamos falando de 70 espécies. E aí você tem o criadouro, e o criadouro que, na verdade, está ligado não só para espécies ameaçadas de extinção, que só isso tem um valor histórico, marcante, como também para até espécies para exposição. E o Paraná, por exemplo, o que, que nós temos ligado diretamente com espécies ameaçadas de extinção no Paraná? Até porque o trabalho nesse campo é riquíssimo de mamíferos, aves, répteis, anfíbios, mas, por exemplo, no Paraná, antas, jaguatirica, gato do mato pequeno, arpia, mutum, veado bororó, onça-pintada, cervo pantanal, para citar os principais, tudo isso o refúgio hoje é um verdadeiro berçário de cuidado, uma maternidade de espécies ameaçadas de extinção. Só de arpias nós estamos falando de... estamos chegando aí a mais de 20 unidades de arpia produzidas em cativeiro. Arpia, na verdade, poderíamos resumidamente dizer, é um gavião muito ameaçado de extinção e que presente, por exemplo, na Mata Atlântica, que vai seguindo praticamente quase até a América Central, e que está no campo rigorosamente da ameaça de extinção. E hoje o refúgio é um exemplo nacional e internacional de cuidado e de produção em cativeiro da arpia. Por outro lado, um outro dado ainda importante nesse campo é que nós estamos falando de um zoológico, estamos falando de um criadouro de animais silvestres, de um hospital veterinário já catalogado como exemplar, como referência. Então é algo fantástico ver tudo isso. Mas nós não podemos deixar de compreender que isso tudo também dá ao refúgio 30 anos de referência, 30 anos de exemplaridade, mas também pela qualidade do que temos lá de equipamentos, de estrutura, mas de gente, de pessoas, de pesquisadores, de pessoas que, na verdade, têm as suas mãos cuidadosas, os seus corações e mentes voltados para a biodiversidade, para a vida. E por isso a gente pode dizer, hoje, o refúgio biológico é também um centro de educação informal e formal. E lá, milhares e milhares de crianças e de visitantes vão, na verdade, conviver com esse santuário, mas ao mesmo tempo ter a sensibilidade do cuidado, da ética do cuidado, da compreensão de que nós fazemos parte da natureza, nós não somos os donos da natureza, nós temos que conviver harmoniosamente com a natureza, constituindo uma verdadeira aliança cultural entre a cultura, a natureza, os humanos, o cuidado, mas ao mesmo tempo é um monumento à reprodução e manutenção de espécies. E além do mais, ajuda a reconstituir a floresta, a reconstituir a mata e a compreensão também que fomos agregando os outros componentes de valores, como por exemplo hoje ser esse também monumento para as próprias plantas medicinais. E aí nós temos o quê? Um casamento extraordinário da recuperação, da valorização ambiental com o uso e a presença e o manejo sustentável dos humanos. Então é também um monumento à humanidade, mas não deixa de ser um grande monumento ao meio ambiente, à vida animal, vegetal e humana. E fica realmente o convite para quem nos ouve neste momento e não conhece ainda o Refúgio Biológico Bela Vista, para que aproveite essa ocasião dos 30 anos para conhecer este espaço, inclusive com visita gratuita aqui aos moradores de Foz do Iguaçu, dos municípios Lindeiros ao Lago, da Tríplice Fronteira, enfim. Parabéns a todos os envolvidos também no Refúgio Biológico Bela Vista. Nelton Friedrich, diretor de coordenação de Itaipu, muito obrigado por essa participação aqui na CBN. Olha, Guilherme, eu quero agradecer muito essa oportunidade e vamos festejar uma possibilidade no Brasil de já ter 30 anos e essa continuidade e os avanços que vem acontecendo também merecem referências especiais. Lá está o refúgio, lá estão monumentos que estão referenciados, como por exemplo em homenagem ao Lange, que aqui tanto fez e atuou na área ambiental numa época ainda adversa em falar em meio ambiente. e a todos que estão cooperando com o refúgio, aos nossos vizinhos de toda a vila do entorno, de toda a área de educação ambiental, aos que estão diretamente colaborando da nossa diretoria de coordenação e meio ambiente, aos que estão fazendo difusão, aos que estão convivendo no dia a dia com esse cuidado, com seus corações e as suas mentes voltados para uma tarefa tão digna e tão necessária para a humanidade e para o planeta, é um muito obrigado. E vamos visitar. E vamos visitar para aumentar a nossa sensibilidade e compreender que na natureza não existe castigo, existe consequência. E todos nós somos apenas fios de uma teia da vida. A outra teia é o animal, é o vegetal, é a água, é o ar que respiramos, a comida que comemos, é a vitalidade comunitária, é a relação de vizinhança. Tudo isso forma uma grande teia da vida.